O esperançoso vagueia na fila fria, enfrenta o purgatório. Não qualificado, só de escola, trampo aleatório. Nada fixo, dificilmente ele faz plano. Experiência nula, ferro, sonho, destrói o ser humano. Ancorado à vida, não despertou na hora correta. Insubordinado, preferiu as setas incertas, mas pro outro lado. Quando dá cinco, ele renasce, enfrenta as condições do tempo em busca da próxima fase. Na face as marcas da vida em linhas que levam à guerra, onde o supervisor é um iceberg que congela o coração e a alma. Milhares de seres do gueto, passageiros com a expressão em branco e preto é foda, levantam vigas. Me diz como a estrutura aguenta, a espinha treme, a mente quebra, o cérebro esquenta e aumenta a invalidez a curto prazo. 2000 contribuidores dispersos no acaso, por acaso. Retorno triste, lotação superlotada. O cheiro do subaco demonstra ripa pesada. Tecnologia permite a robotização, máquinas ocupam vagas, surge a desmotivação. A nação reclama, não é em vão a manifestação. Foco, globalização, em meia condição, melhor pra mão de obra. E o que me sobra, suor entre os olhos, onde observa a luta suja por petróleo parvo. Pequenas mãos pegando no pesado, o aprendizado deu lugar a 12 horas de trampo forçado. É brincadeira, mas antes fosse uma piada, mas é sério. Estilo um diagnóstico de alguém estéreo. Juventude estática, parada, sem condição pra ter um curso. É 35 e carteira zerada, isso é complexo. Claro que não é consequência, trabalho pra permanecer na mesma sobrevivência. Sem luxúria, sangue, a prata que chega evapora. Como ilusionista some e desaparece toda hora. O credor que devora, a elite vai tirando sarro, largando o calcanhar no peito do assalariado. Adoentado chora, inapto tem alguns fatores, guardador de carro. Na oração a mãe pede trabalho, mas nem sempre o seu clamor é escutado. O universo limitado, habitado por escravas, escravos. Fusões inflamados diariamente, não com chamas. Dores procriam nas costas quando cedo levanta. Seu corpo calejado, carrega a história dos momentos. Seu rosto esbarra com vento, currículo, desemprego. Vejo vários nessa, a vida empurra, te acelera. Pouco prospera, que não entende o esquema dela. Patrão besta fera, seu corpo não é feito em bronze. Vejo exploração em massa, enriquecendo novas fontes que transbordem valores contaminados por suor alheio. Como uma Scania 100 por hora, descendo sem freio. Com muito esforço e no final, sei que pouco teremos. Às vezes foge toda a fé naquilo que ainda temos. Sofreremos como um fantoche programado, a cada palavra grossa, a cada salário cortado. Encha das vassouras, formando o eco da bravura. Faz orgulho estampado no peito junto com a penúria. Sempre traz a cura, sempre sorriso, ingenuidade do seu filho pequeno. Rosto macio sem vaidade, mundo capitalista. Seu sangue aqui não vale nada, portas fechadas. Sua trajetória é feita em falha, viciados na droga. Composta assinatura em cheques, a cobiça foram entregues, dando origem a novas peças. Nosso bolso sem verba, entra a quantidade incerta, paz na terra. Com essas condições, uma comédia, mas parece o fato. Nossa vitória a longo prazo, busco nos pequenos passos. Burguesia vai de carro, tá valendo. É devagar e sempre o velho lema, é um dilema. Mas dá distância pra certos problemas. Classe trabalhadora, sempre darei valor a ti. Acordo cedo e batalho, meu sonho nunca destruí em mil pedaços. Garanto, levei muito concreto pra tornar concreto o chão que piso, acima um teto e mais à frente Deus. O verdadeiro encarregado dessa tia com variz de sonho enquanto lava prato. Pobres enjaulados, rotina vira penitenciária. Os empresários transbordando suas contas bancárias. Salafrária, a suja face dessa pátria. Justiça trata, seriedade com piada. Criminosos sendo mais compensados que gente honesta. Nada contra quem corre no molho, governo quem erra em sua decisão. Ficar mais caro ir pra prisão do que ter um salário decente, meia humilhação. Quando o busão te esmaga, não é preciso ser atropelado. O prejuízo aqui depende somente de horário. Tudo errado, progresso corre em sentido contrário. Talvez seria avanço se voltarmos pro passado alienado. Estocam todo o seu sangue drenado, o combustível que enriquece o império blindado. Pense nisso, veja isso, humanos nesse sacrifício. Prejuízo, seres humanos, vida difícil, submisso. O mundo gera consumismo aquisitivo, com sangue dos trabalhadores. Pense nisso, veja isso, humanos nesse sacrifício. Prejuízo, vida difícil, submisso. O mundo gera consumismo aquisitivo. Eu quero ver então. Pode acreditar. Pode acreditar. Trabalhadores. Trabalhadores. No dia a dia. Suburbano, nosso sangue. Sobre o que acontece na periferia, tá ligado? Os lotados. Realidade escrita no papel, mano. Patrões, carniceiros. O assim que acontece? Capitalismo. Abra humano. Abra seus olhos, mano. Devasto. Delinquente.